3, 2, 1, 5, 6. Na aproximação, tráfego avistado, checa o trem. A terra da trip iniciou a decolagem de 0, 1011, 100 graus, 14 nós. Aguarde, por favor. Fazer a 3, 2. Cita de vacinar uma centena. Cliente, sobre manter uma centena, come sushima de pulso, quando possível. Autorizado uma centena, confirme o... A mensagem chegou ao final, foi reportada. Aguarde sua mensagem de pouso. Chefe estimado aos 1635. 1635, copiado. Desça para 2000 pés, o altímetro 1011, curva esquerda proa 230. Controle, tem uma boa viagem. 198, controle. Confirma agora no 67. Desça para 2000 pés, na proa 220, aguardando o último vetor para o localizador. 2220, 220. Controle, boa tarde. Trip 5447. Trip 5447, contato radar de decolagem, subir mantendo 200, saída MOMA. 200, saída MOMA, trip. Comodoro, 3206, passando 4000 pés agora, saída MOMA. Cliente, suba 370, saída MOMA, contato radar. 370 MOMA, 3206. M3-1-5, desvio esquerda, evitar a palma de frente. M3-1-5. Gol 1-6-9-7 para o localizador, curva esquerda para o 1-4-0, informe estabilizado. 1-4-0, reportará estabilizado, gol 1-6-9-7. M3-0-5, direita, ponte espera 18-95, 1.011, boa viagem. Direita, por cena 2, 118.95, 2380. 754 vai seguir a aeronave da Passaredo. Segue como número 3, ponto espera 18.95, 1.011. Gente, vamos seguir o Passaredo, ponto espera 18.95, 1.011. Passaredo segue a aeronave da SAM via Índia, ponto espera 18.95. 1.011, boa viagem. 1.011, 18.95, obrigado, boa trabalho. Alinhado e pronto, cabeceira 1-7, o Mike é cobrado. O 1-3-2-1, fala os cartões direita via Fox Trot 1-2-1-9. Passada 19, 3-2-2. Controlador, boa tarde, 3-2-2, que passa a frota. No 3-2-8, táxi via Alfa, reporte Romeo Juliette. Alfa, reporte Romeo Juliette, 3-2-2. 3-2-1-6. 1-6-9-7, estabilizado. Estabilizado. Afirmativo estabilizado, ILS Bono 697. Pode aproximação, chame torre em 1-1-8-9-5. 18-9-5, ciente camarão. Chame 6-3-1-5, livre ILS, desce para 2000 pés, altimetro 1-0-1-1, forma estabilizada. Para 2000 pés, comissão 11, reportará estabilizado, autorizado o procedimento. Aí evitamos uma formação aqui e já vai retornar ao curso da aproximação 6-3-1-5. Controle mais direção meu. Prossiga. Negativo o contato anterior, senhor. Está agora próximo à aceleração. Vai seguir para o sobrevoo em algum... Desconheço a referência visual. Confirme o Romeu. Sobrevoo aonde, o comandante? Próxima aceleração, Sim, senhor. É minha escuta permanente de 500 pés, informe livrando o setor. Para a cópia. Pereira. 677 a rota, pista 10, curva à esquerda, Uca, transição Aracaju, controle 119.8, transponda 5140, gol na 806. Voando pro auditor na 63, na 5. Então, 62, deixa me pronto na 806. Então, 3283, pronto, cópia. Estimativo, prossiga. Salvador, Aracaju, nível 190. A decola da pista 10, curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, transponda 5402. São 3283, autorizado Aracaju, nível de voo 190, de Paladão 0, esquerda, Puca, Aracaju, 19.8, 5402. Portão 2, chame pronto, 3283. 924, Maceió, pronto, cópia. 924, pronto, 924. Salvador, Maceió, 350, pelo Whisky 58, pistão 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, transponda 5167, o gol 1924. Aqui autorizado 350 para Maceió, até o 58, prepara a pista 10, convertida, sendo Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, transponda 5167. 5167, portão 10, chame pronto 1924. 1924. 328, Prata Juliette. 1328, Juliette, portão 8. Juliette 8, 328. Estabilizado o localizador 6315. 6315, compete aproximação LF, chame a torre Salvador e 198, decimal 95. 2895, obrigado. Pronto. Passaria 2230, aliás, e mantém. Aliás, mantém 2230. Oi, Salvador, Chané 63, eu não sei. Boa tarde, está uma milha de dona. Gente, reporte o externo, baixar travado, o Chané 63, eu não sei. Externo, reportará 63. Estão dois autorizados, chame táxi. Do forte, fome, portão interlado. Pelo Salvador, boa tarde, 35240. Mike, é com bravo. 3805, 53-1198, boa viagem. 1198, boa. O Passaré 2230, 70 com 18, 1011, livre decolagem. Gente, livre decolagem 2230. Ouro 754, boa tarde, mantém o Passaré. Controle Salvador, boa tarde, o Mike é com bravo, perfil da Coral. Aqui é com Bravo, contato radar da decolagem, se mantém a decoral. Controle Salvador, boa tarde, estou 3805. 3805, contato radar da decolagem, se mantém a 340 após 2000, direto leve. 697, Juliette, portão 5. Juliette para 5, vou na 697. Confirma aí, professor 3805? Confirma, após cruzar 2000, voo direto Leda. Após 2000, direto Leda, professor 3805. Voo no 754, mantém o ponto zero. Mantendo o ponto zero, 754. Puxa, 315, pista no zero, pouso autorizado, vento 90 com 20 nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, 63 no 5. Passaria 2230, decolado 55, 19 e 8, boa viagem. 198, boa. Boa

5240, subvetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 040, terá como limite o localizador. 040, limitado pelo localizador para a descida, o 5240. Gente, desça até o 050, 5240. Ficou intercostado, queira confirmar, senhor? 050, desça até o 050. 050, 5240. Passaredo 2230. Contato radar da colagem, subir mantém 180, sair da árvore. 180, sair da árvore, pode ser 2230. Com velocidade. Quanto dá a passagem do avião? A Lima, né? Mantém agora 0,54. A Lima tem 90, 0,54. Sua velocidade? Está indicada 2,30. Como manter ou acelerar? É, manter, só manter. Tente manter 2,30. Azul 4 na meia velocidade. Está mantendo agora 2,80 mais. Tem como reduzir para 230 nós? Negativo. A gente reduza para 2,30, azul 4 na meia. Trip 5240. Mantenha a proa e aguarde para curvar para o localizador. Foi intercortado e outra aeronave falou também, pode confirmar, senhor? Mantenha a proa descida para o 050, trip 5240. Descendo proa 040, descendo 050, 5240. Ali decolagem na 10, voo 9754. Tudo bem. Aguarde. Valeu, obrigado. Controle, mais terra, vou cruzar para a terra. A Golf, chame o conto, o centro Recife, não 288. Recife 288, grave. Passarinho 2230 necessita desvio à esquerda, proa 260 para evitar aprovações. Passarinho 2230, condições de voar na proa 240 por 15 milhas? Aguarde, senhor, vai verificar. Prossiga mais, Juliet Romeu. Prossiga 2230, tem condições de voar na proa 240 por 15 milhas. Gente, então, subvetoração agora, mantenha 240 por 15 milhas. 2240. Trip 5240, retoma a navegação, proa de duna, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador no 091. Proa de duna, descendo para 3 mil pés, ajustado 5240. TAM 3805, chama o centro Recife em 125, décima 1. 351-3805. Prossiga, Mike Juliet Romeu. Então, região de Ogunjá, segue agora a destino do sobrevoo Ipitanga, senhor. Inicialmente, vai ser a orla, então, é o farol para o interior. Sim, Tenente, na minha escuta, agora transferência torre. Chegada Bonf, Confirmação, chegada Bonf, 5626. Autorizado outra vez, Prod Bonf. Até Alagoinhas, 5626. Controle, Salvador, Gol no 754-3000 na Puca. Gol no 754, contato da rádio decolagem, subir mantendo 390, sair da Puca. 390 na Puca, 754. Passaredo 2230, já livrou as formações, agora já tem condição de proa arbor ou se autorizado, vitória da conquista. Mantém ainda proa para evitar tráfegos em aproximação do setor sudoeste. Passaredo 2230. Agora mantém mais 10 milhas. 2230, copiou? Passaredo 2230, o controle. Tá 3203, 90 com 16, leia a decolagem. Aí esse é um 3203. Frequência no 2685. 5447, trip 5447, Recife 2685. 447, Recife 1685, muito grato, 5247. Passarei 2230. Sua escuta. Espera manter a proa por mais 10 milhas em de tráfego aproximando no setor sudoeste, na chegada mar. Quando possível, será reorientado para voar conquista. Gente, 2230. Trip 5240 tem desvio à direita para 110 por 15 milhas. Desça e mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, o 5240. Cruzo retornando aí a pro. Esquerda, Pucas e Pá. Controle 119.8, transponda 5165. Com 165 no transponder, o nome é 00. Obrigado, até mais. Fernando pro de Duna, o trip 5240. Recente. Doutor, boa tarde, eu tenho a 3283, decolou nas costas. Contato radar na decolagem, submantenha 190, sai da PUCA. Na PUCA 190, tá 3283. Quadrando meia, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 190, 1. 3.091, trip 5240, livre LS. Desça para 2 mil pés, em foco estabilizado. 2 mil, acusará estabilizado, 5240. Trip 5626, desça para o 040. 040. Gol 1806, vento 90 com 16, é claro, 2 anos. Chama a torre, 1895, Mike Chulete mandou. Carlos, 1895, Romeu. Azul 4116, reduza para 1709. 1709, 4116. Pitanga, vai conseguir ter o cartódromo ali na final da 28, confirma? Apenas, senhor, via litoral. Sim. Exatamente. Vi litoral, passou o farol de Itapuã, chame para cruzar 935, Mike Juliette, Romeu. Chamar para cruzamento 935, Romeu. Gente, Bravo Kilo Isque, ingresso no Interlagos, informe, visual para o campo. Informa visual para o campo, Bravo Kilo Isque. Cruzamento autorizado, reporte para cruzamento da 28. Vai ser necessário ficar na final da 28 ali, confirme? Aguarde, porque inicialmente está livre cruzamento da 35, aguardando aí, se for o caso, a final da 28, estou com o trato para pousar, ok? Não copiou a informação, Rodão. Cruzamento autorizado, a final da 35, reporte para prosseguir até a final da 28. Ok, cruzado nesse momento, Rodão. Dono 806, decolado 06198, Voyagem. Controle agora 198, bom trabalho até a volta, 806. Certo. Pede aproximação, chame tu em 118, decimal 95. 189, obrigado, trip 524. 1895. 95, valeu. Azul 416. Desça para 2.000 pés, livre LS, informe estabilizado. 2.000, reporte estável 4.1.1. 5.2.4.0. Trip 5.5.9.5, identificação, chegada à mare, informe para descida. Vamos lá. Deriva? Marcelo, meu bem, bom voo. Ô, controle de Salvador, boa, com 806 decolou na Pucaracaju. 806, contato radar na decolagem, sobre Matéria 1230, saída Puc. 230, saída da Puc, 1806. Baixado de trabalho. Uso autorizado, pista 10, 100 graus, 13-9, trip 5240. Autorizado, pouso 10, 5240. Mike Jet Romeu, inicialmente vai evitar a final da 28, mantendo presente setor, ok? Vai manter, Romeu. Pista até o 150. Informe para modificações da rede. Corrigindo, desça até 150. Direto com o São Paulo. Estabilizou 4-1-6. 4-1-6, complete aproximação, chame a torre Salvador em 1-8-9-5. 8-9-5, boa. Torre Salvador, azul 4-1-6, boa tarde. 4-1-6, reporte externo, baixa travada, número 2 pro pouso. Passada no externo, cheque 3, 4-1-6. Informe em Paripe. Controle Salvador, 35626, poderia dar presente com a Bruna? Está autorizado manter a chegada Bonf, 35626, descendo ao 040. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Prossiga, Juliette Romeu, a torre. Agradeço a colaboração, senhor. Tem uma nova situação lá na Pituba, vai liberar o seu setor. Se autorizado, cruza a final da 35. Final da 35 autorizado, assim que bloquear o farol de Itapuã, transfere o controle 19-8 para prosseguir até Pituba. Graças, meu. Muito grato, bravo, Kilo. Salvador, 5595, pode dar descida. Trip 5595, desse matão 050. Para o 050, Trip 5595. Estamos, Juliette Serra. Jet gente vai manter a rotatória aguardando para prosseguir o final, Bravo Kilo Whisky. Não prodecido. T41 no meio azul, continua com a liberação do pistão zero. Guardando. Trip 5240 no solo 10, direita, via Econ 219. 1219-5240. Solo Salvador, boa tarde, é o Trip 5240. 5240, táxi via Alfa, reporte em Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 2240. Até a volta. Até. Bravo Kilo Whisky, final no 7-3-0, reporte na curta, checado de fábrica. Reporta na curta, checado de fábrica, o Bravo Kilo Whisky. Autorizou o Pouso 4-1 no meio? Pouso autorizado, 90-16, 1-6-1. Autorizado o Pouso 4-1 no meio. Ciente, Mike Jet Romeo, a minha escuta permanente, 500 pés, informe na Pituba, efetuado sobrevoo. Ok, paciente. Pés, altímetro em Salvador, 90-11, livre LS, informe estabilizado. Postará estabilizado, descendo para 2.000, 5.000, 2.000. Salvador. Salvador, Juliette, parte principal, parte 3. Pistão 9 autorizado, número 00, sentado. Fala Salvador, voo no 394, ligação Galeão, da Oca, 2360. Guarda Costa, número 2, Milhões. Guarda número 2, voo no 394. Tip é o pátio 3, ok? Não é o box 3, é o pátio 3. Afirmativo, box 3, 352. Para a modificação das regras. É. 4-1 no meio, no solo 3-1-1, 2-1-9, direita. Liga direito, 2-1-9, 4-1. Equador final no 7, o vento 1-0-0 graus, 16 nós, pouso autorizado. Livre pouso, Bravo de Luiz. Paulo Bono 924 para posicionamento no 1-0. No 924, portão 10 aguarda para posicionamento. Aguardando, 924. 333, pronto, cópia. 1333, pronto, cópia. Salvador Congonhas, nível 360, rota Fuselou 16, pista 10, curva direita, da El, Leda, foi Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5414, usou 1333. Congonhas, 3. Portão 8, time pronto no gol, no 333. 394, pronto para a cópia? Pronto, 394. Salvador Galeão, nível 360, rota Fuselu 10. Pistão 0, curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5164, gol 1394. Autorizado Galeão, nível 360, apertou 10, decola 10, curva à direita. Romeu da El, Leila Brito, 198 controle, 1164 transponder, 1394. Porção 5, chame pronto, 1394. 1394. Para o táxi de economia 00, a bordo 1191, máximo 240. No 600, livre de táxi, pátio, Índia, Alfa, ponto espera 18, 925, 1011, boa viagem. Táxi de Alfa, ponto espera 295, 4196, observe a aeronave da Gol e após Juliette, portão 9. Desde após a passagem do Gol, direto na Juliette, portão 9. O Gol no 924, coordenando com a equipe de solo, o azul vai parquear no 9. Após o azul parquear no 9, está autorizado a chegar. Oi, Salvador, muito boa tarde, trip 5626, final estabilizado. Gente, checa o trem de pouso, pista 0, pouso autorizado, vento 100 graus, 16 nós, 5626. Gente, 5626, tá abaixado e travado. Pode ser. 1-0-1 até 3.000 pés, 1-0-1 Mike, Eco Bravo Santena, estava 5 milhas para Coral, serviço radar terminado, chame o controle Léo da frequência 2-0, desce para 1 Siga. E a gente foi me livrando por setor. Siga. Siga com a moça, está na ambulância pra gente, por favor, tem um passageiro profissional aqui, na sua data. Ok, sente. Pouso atrasado, pista 10, 90 graus, 17 nós. 90, 17. Autorizado pouso. 90 com 1 no 7. Gente, autorizado pouso 5-6. Foram bem. 9-5. VLS, para 2.000, como estabilizado. Ok, descendo para 2.000, com o alarme estabilizado. 5-9-5. É o ponto de espera 600 até da trip final curta com pouso autorizado. Entre Juliette Bravo Delta, aprou do VOE e só para descida. Desço para o 040. 040, o Mike X-Ray está passando 7500 pés no momento, está totalmente igual. Gente, vamos modificar a partir de agora no 699, que eu siga em condições visuais. Direto para Moura, descido para 2500 pés. Direto Moura, descendo para 2500 pés, o Mike X-Ray. Tome visual com o Moura. Vamos lá. 5595, vai cruzar com o tráfego à sua esquerda, mantendo 1500 pés. Estou seguindo nos corredores visuais de Salvador sem interferir com sua aproximação. Posição de 9 horas e 5 minutos. 5595. 00, pistão no 0, alinhar e manter. Ele mantém no 0, gol no 0. Estabilizou agora no localizador 3559. Firme? Estabilizado no localizador 3559. Trip 5595, completa a aproximação, chame torre 1895. Ah, torre 1895, graças. Torre Salvador, trip 5595, bom dia, boa tarde. Boa tarde, repórter externo, baixa travada, agora liberação, pista 10, trip 5595. Volta lá, 5595. 5626, no sol 20, já liberou 219. 219, 5626. Alô, trip 5626, livrou na Delta. 5626, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 5626. Alô, Salvador, Tango Serra Alfa, através de Paris. Tango Serra Alfa, ciente, ingresso do Interlagos, não somos os outros. Maravilha, Alfa, roda para o Tango Serra Alfa. Afirmo, desce até 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0 no ONU. 1-0 no ONU para 3 mil pés. Para o gol 1924 para o táxi, 1-7-1 a bordo, 2 horas e 14 de autonomia, alterna Salvador. Bravo Delta, desce para o 040. Cinco, 1.011, boa viagem. Parte de Alfa, pontilha 1895, com 1.011, gol 1924, obrigado. 5626, tá na sua Juliette. 5626, após aeronave da Gol, ingresso Juliette, pátio, pátio 3, 5626. 5623, não pode seguir antes do gol, tá rapidinho aqui, a gente já livra. Está autorizado, autorizado, agilizando. 19-8, é mais tarde, gol no metro. Boa. Metro 2, aguarde a cor. 9-2-4 da Gol, na escuta do solo. Na escuta, 2-4. E observe a aeronave da Trip que está ingressando para o pátio 3, ok? Ok, observando a aeronave da Trip, pátio 3, 9-2-4, por aqui. Tango Serra Alfa, avisou algum campo? Ah, sim, avisou Alfa. Para ingresso no circuito de tráfego, China Torre Salvador, frequência 1.18 decimal 95. 1.895 Alfa. 9 decimal 8, transponda 5436. Fala, confirme com o trip, qual o box 5626? Uniforme Tango Serra Alfa, ciente do tráfego, reporte na conta final para pouso pista no 7. É outra leve, né? Afirmo, é um late para visual com tráfego, chamará na conta da 17 Alfa. Gente, chame na final, autorizando a presente, final no 7. Tango Serra Alfa. Tá certo. Juliette Serra, desça para 2 mil pés. Metro 90 no ONU, livre elétrico, pronto, estabilizado. Negativo, entendeu? 2 mil pés com 1-0 no ONU, reportaria estabilizada, tanto de 2 pés. Aí agora o 924, pode ficar dando 0, pronto. 924, aliás, e manter, pista no 0. Aliás, e manter no 0, 924. 0, informação ativa. Telemetria de 0, identificação, pista e mantém o nível de voo 050, chegada a Mari. Identificou 050, Mari, minha entrada já. Eduardo, chame para ingresso pista no 7, Charlie, Charlie certo. Sabe. 125219. Solo 1219, grande. Tá 100 graus, 16 nós, decolagem autorizada. Esse é autorizado, decolagem não, no 0, vamos dar 24. 5595. Alfa, Juliano, 43. No 05. Sente, na presente tem condições de decolar com todo fora de tapão, evitando o eixo da 1735. Na presente, verticalmente, na sequência, todo fora de tapão, aguardando transferência 05. Vou de Ney, o capitão. Deixa na 6315, pronto, copy. Salvador Guarulhos, nível 360, Rotor Fuzulu 16. Pista no zero, curva direita, da El Leda Brit, controle 119.8, transponda 5427, Oxenê 6315. Portão 3, chame pronto. Solo, confirme o box para 3595. Não é 4, do Pat 3. É a posição 5, mano, 4 ou 5, confirme. Confirme? Já tem uma aeronave aqui no box 4. Ou é o 3 ou é o 5. A infra-aero me passou o box 4, ok? Ah, ok. Já estamos visual aqui com o finalizador. Obrigado. O Tango Serra Alfa na final da 17. Pista no 7, pois autorizado. Tango Serra Alfa, 110 com 17. Tango Serra Alfa. Alfa, camarada, fala. 8, transponda 5443. Quero receber 350 via Ampel 8. É, decola da 1-0 sobre a esquerda, saída pública, transição Aracaju, também de controle de 109.8, 5443, transponder Xanemé 1-4-2. Esquerda após a decolagem, confirmando, portão 1 chama pronto, o Xanemé 1-4-2. Esquerda, positivo. Vai chamar, pronto, o back treinamento, 1-4-2. Juliette Serra, chame a torre 1-8-9. Muito obrigado, bom. Salvador, muito boa tarde, Papá Nobel, Tango de Leste Serra. Tango de Leste Serra, pode externo baixar a travada? Relativo, após o externo, desejo o cancelamento, prosseguir para a cabeceira 97. Gente, chame para o cancelamento, encurtando a base. Temos um tráfego aí na porta da rotatória, um pouco ainda afastado, ok? Relativo, você quer que eu fique como número 1 na frente dele? Tem condições de incrementar a velocidade? Relativo, eu vou manter então aqui pro da cabeceira 97, Tango de Leste Serra. Afirmativo, para na sequência base curta, final 7 pela direita, autorizado, considerando o plantão cancelado os 29, chama na curta, Tango Direto Serra. Chamarei, Tango Direto Serra. Salvador, Guardião 05. Pode acionar 0105, Guardião 5. Vertical do farol de tapão, transferência 198, até a volta. Acionado 0105, chamando torre 198, Guardião 05. Só para efeito de informação, recebemos um ofício. E já com orientação para acionarmos o 1715, isso para o Guardião 05, em virtude de nossa cor operacional. Oi, Salvador, boa tarde. Papa Tango, Vitor Vila Delta, passou outra vez de Paripe, pela pronta rotatória, visual com capa. Bola, qual é o cancelamento, Tango de Alfa? Sim, frente, aguarde para o cruzamento. O Vitor Vila Delta chama a torre? Papatango, 20 quilo delta, senhor, visual com campo. Gente, aguarde aproximação final para o 17, vertical na rotatória. Estou com os cirros a 4 milhas numa base pela direita da pista 17, como número 1 para o que o tráfego precede, ok? Será o número 2 para aproximação, Vitor Kilo Delta, aguarde autorização pouso, pista 17. Será o número 2 para aproximação, pista 17, está no aguardo, Vitor Kilo Delta. Romeu. Qual será o tempo de permanência daquele pátio? Está com a exceção devido a obras? A versão geral tem certa restrição. Caso saia em pouco tempo, vai ser autorizado, ok? Vamos coordenar com a Infraero também. Do Guardião 05, mantendo 500 pés, cruzando agora através do Parque Pituaçu, ok? 500 pés, Guardião, vai cruzar o Pituaçu. Ficar atento, Romeu. Fixo no 7, pouso autorizado, vento 100 graus, 16 nós, tango de Letra. Livre pouso, tango de Letra. O Victor Kilo Delta pode interceptar a final da 17 ou aguarda? É, com sua velocidade vai ficar um pouco apertado, o senhor vai fazer um 360 curto pela esquerda, ou se não, bloqueia a vertical de Laura e depois faz uma base pela esquerda da 17. Tem condições? Afirmativo. Autorizado, chama o táxi. Vai chamar pro táxi da treinação. Isso. Fica atento ao tráfego. Vou pairado. Atento ao tráfego, eu vou do mais que o Juliette mandou. É visual com o tráfego. Faltou um negócio agora aqui? Prossiga. Tráfego na curta final já com o pouso autorizado, ok? Está avistando o tráfego, Vitor Kilo Delta. Terra Alfa, mantenha Lima. Papa Romeu, tango de Letícia, local de estacionamento 1. Gente, libera a esquerda agora, 180, agora de reingresso na pista. Afirmativo, livra a esquerda, ingressa na taxiway, faço 180, aguarde para reingressar na pista. Estou coronado na final para pousar nessa pista, ok? Delta ingressando final no 7, checa o trem, 100 graus, 16 nós, pista livre, pouso autorizado, Kilo Delta. Está com pouso autorizado, cabeceiro no 7, está com o trem baixado e checado, vida Kilo Delta na final. 333, livre táxi até o través. Livre táxi, pátio principal, Índio Alfa, ponto de espera 1895, 1011, boa viagem. Pátio, Delta no solo 34, táxi um pouco mais à frente, efetua o backtrack, aguarde liberação por parte da Abaidé. Da Gol até o través do portão 62. Já na Gol até o portão 62, já no capital. Chaneia 6320, Liga LS, vista para 12 mil pés, altimetro em Salvador, 10, 11, informe estabilizado. Para 2 mil, informará estabilizado no INS, 6320. Golo 924, chame Recife 2085. 2085, 2084. Afirmo, presente, rotatória. Para o táxi Goro 394, POB 148, autonomia 3:43, alterna câmbio. Goro 394, livre táxi, seguindo a aeronave da Gol, ponto de espera 1895, milhões, boa viagem. Estabilizou o localizador 6320. Chinei 6320, complete a aproximação, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, 6320, boa tarde. Max Juliette Romeu, sua altitude. Saindo aí do... através do portão 5, após o ingresso para o pátio 3, já foi solicitado a registradora. Controle de Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, de Caruru para Salvador, passou a Vestiva de Vera Cruz, na Proa de Paris, está com 02 a bordo, acionado 0161. Gente, Vitor Mike Quebec, paciência em condições visuais, 1510, Zé Corredor, no último dia de Salvador, 901, Zé Corredor, fome em Paris. Para Paris, Zé Corredor, está na Paris. 10 milhas para visual com o campo, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Para ingresso no circuito de tráfego, Chima Torres Salvador em 198, decimal 9. 2,95, obrigado, boa tarde. Kilo Romeu Oscar para sequenciamento, pouso na 17, façam 360 pela esquerda. 360 pela esquerda. Vertical de Lauro, ingresso 90, aguardando para girar a base. Inicialmente, descida até 1.500 pés, Bravo Delta. Positivo, está passando 2.000, vai descer até 1.500, direto agora, ponto médio, pista, perna do médio, pista 10, direto, Bravo Delta. 2.0, pouso autorizado, ponto 1.0, 110 por 18. Livre pouso 1.0, 6320. 1.333, depois 2.3, 8.198, vou viajar. 198.333. Corre Salvador, boa tarde, agora 394, ponto de espera, do Notório, pronto. 394, mantém o ponto de espera. 394. Box 04, no pátio 3, autorização para lençóis. 360, para os 2000, para o quê? Proa de Leda. Leda, ok. 5486, tá pronto, copy? Tá pra copy, o 5486. Salvador Lençóis, nível 200. Decolada pista 1-0, com curva esquerda na Momo, Coque, boa após direto Lençóis. Controle 1, 19.8, transponda 5411, o trip 5486. Autorizado nível 200, pista 10, após decolagem curva esquerda, Momo, Coque, 119.8, é o controle 5411, é o transponda, o trip 5486. Correto, trip no pátio 3, chame pronto. Vai formar pronto o 5486 da pista. Imediato, pista 7, tentando a possível esteira. 16, nosso, Charlie, Charlie Serra. Atúdia, para a banda pra cá. Cliente, frequência livre. Pelo Romeu Oscar, informe visual com calma. Pelo Romeu Oscar, para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 1, no 8, decimal 95. Salvador. Romeu Oscar, final no 7, 2 a, reporte na curta de checado de fraco, Romeu Oscar. Oxenai 6320, Solos 40, direito 219. 219, 6320. Papá, Romeu, Charlie, Charlie Serra, decolado 40, 198, controle, boa viagem. 198, Charlie, Charlie Serra. Voo 394, ainda mantém o ponto de espera, aeronave bimotor vai efetuar uma base pela esquerda, pista 10, para o pouso, ok? 3, 4, 5. E mais travado, vai ingressar na base curta da pista 10, direto para o Delta. Gente, Airbus Avianca acabou de liberar a pista, o vento alinhado com a 10, 100 graus, 15 nós, pouso autorizado, direto para o Delta, pista 1, zero. Ele de pouso, para o Delta. Posição 1 no pushback, acionamento. Autorizado, 6142, chame o táxi. Vai chamar para o táxi, 6142, vai chamar. Solo Salvador, chané 6320 na Alfa. 6320, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6320. Boa tarde. 6315, aguarda no portão 3. O 394, pista 10, alinhar e manter. Alinhar e manter um 394. Siga. Bravo Delta no solo aos 42, direita 121.9. Prossiga. Corredor cheio, então através do Parque Pituaçu, Marinha 05. Oscar avistado, pouso autorizado, pista 17, 100 graus, 15 nós, Romeu Oscar. Pouso autorizado, ok? Voo 394, 100 graus, 15 nós, 1011. Decolagem autorizada, 394, voo. Decolagem no zero, voo 394. Voo 43, autorizado, sentado. Agora tá com 5400. Antes da Juliette, 6320. 6320, Juliette, portão 612. Juliette para o 612, 6320. O 6315 tem o pushback autorizado na 3. Negativo, devido à aeronave da companhia que puxou no... chame torre 118, decimal 95. Ingresso à sua esquerda, Juliette. Pátio 3, fique atento à aeronave da Trip, puxando no pátio 3. 8, chame torre. 118, decimal 95. 118, decimal 95. Torre Salvador, Papatango, Victor Mike, Quebec. Victor Mike, Quebec, sinal no 7 autorizado, reporte na curta, checado, Quebec. Não, 7 autorizado, reporte na curta, checado, pra lá, Quebec. Dono 394, 444, 198, boa viagem. 198, obrigado. Sem tapão, aposta no medical do fora do tapão, Guardião 05. 4, contato radar, saída da El Leda Breeze, submantenha 360. Da El Leda Breeze. 360 está autorizado, gol número 394. Gol no 333, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1. Recife Recife 251, 1333 do Gol. 42 tem 153.